Sempre a vontade de ficar sentado comendo bolo Ana Maria até virar uma baleia. Ah. Que é? Não, e eu encontrei o Della Rio hoje. Ele tá mais gordo do que da última vez que eu vi. Mentira, tô porra nenhuma, não fode. E Ah, ela, tomar no calma, cu. calma, Della Rio, calma. Essa é mais uma prova de que a verdade machuca. Em meio a montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Nerds e nerdas, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alexandre Frota, vamos começar mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Aquele filho da puta do Dr. House não veio hoje, então sou eu que vou apresentar essa bagaça. Temos aqui o viadinho do Ebony Spider-Man, diz olá aí, parceiro. Olá aí, parceiro. Temos aqui o gordo do Sr. Delarie. O negócio é comer cu e buceta. Valeu, mano, é isso aí mesmo. O negócio é comer cu e buceta. E temos aqui o Gama, o Good Praça. Beleza, Gama? E logo mais veremos. Vem aí, Natália Lemos. E... Hã? Hã? Você não manja do funk do Frota, cara. Você não manja, cara. E mais uma vez o Ebony mostra que não manja dos Paranauê. Entendeu? E agora eu vou parar com essa porcaria dessa imitação, porque tá uma merda. Ah, que estamos bom que começando mais isso. Um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. É. Hoje nós vamos falar sobre um assunto espinhoso que domina a cena cinematográfica e outras cenas por aí, mas hoje vamos falar somente, tem vírgula em seu herege, Gama. Tem no seu cu, seu viado. Não, no meu cu não tem vírgula nenhuma. Pode ter hemorroida, mas vírgula não. Pode até fazer um ponto de interrogação. E vamos falar hoje sobre remakes de filmes e a maldição do mais do mesmo. Qual é o problema do cinema, afinal de contas, com essa coisa de remakes? Assim, eu acho que, pelo menos agora, o que eu tenho visto é que, por conta da tecnologia diferente, talvez trazer temas repetidos vai trazer roupagem nova a histórias antigas. Então, nesse caso, acho que caberia o remake. Cabe o Sim, remake. Mas você não acha que essa valorização do aparato técnico não acaba empobrecendo um pouco a história, como acontece com alguns desses remakes? Ou não. Eu acho que não necessariamente precisa ser uma regra. Não tô falando que é regra. Eu tô falando que é algo que vem acontecendo. Ah, não tô sim, falando mas... de um a priori. Eu tô falando de um a posteriori. Mas o problema que eu tenho visto é que, assim, valoriza-se tanto a questão da tecnologia, e a gente tá pegando filmes específicos, né? Uhum. Se valoriza tanto essa releitura, essa coisa nova, que... Sim, é o filme mesmo, acaba sendo deixado de lado. A história em si, né? E você, Della, você concorda com o nosso querido simbionte? Pra mim, o problema de remake é criatividade, ponto. Sabe? Criatividade, ponto, não quer dizer nada. Continue. Porque criatividade, ponto, ou seja, a Hollywood tá sem criatividade, e aí hoje em dia eles preferem, então, você fazer um filme em algum título já consagrado, achando que esse título consagrado vai trazer gente suficiente para a produção. Nos Estados Unidos, significa retorno. Entretanto, filme não tem números exatos, mas vamos supor, custou 250 milhões e até agora só fez 50. Della Rio? Assim, não necessariamente. Você está falando por causa simplesmente por causa do nome? Porque, assim, a gente tem uma lista de filmes que não segue o mesmo nome e, enfim... Não, o que ele tá querendo não dizer necessariamente. É o seguinte, porque é um filme que já foi feito e refeito várias vezes. A escolha dos nomes dos papéis seria o principal chamativo, além do aparato técnico que você serve. Mas o resultado, o produto final entregue ao espectador, né? Ele não tá se mostrando tão lucrativo quanto se esperava, entendeu? Foi isso, né, Delahir? Basicamente foi isso. Calma, o que você tem a dizer sobre isso? Qual é o problema do cinema com relação a remakes? Cara, eu acho que eles pegam esses filmes que eles tiveram um certo sucesso antigamente e pensam assim: ah, não, hoje em dia nós temos muito mais efeitos visuais, podemos melhorar esse filme. E aí acabam fazendo um filme que não adiciona nada no roteiro, tendo se basear somente nos efeitos de CG. E acaba sendo um filme vago, com CG, beleza, bom, mas que vai ficar datado em 5, 6 anos, que aí vão ver novamente uma necessidade de refazer esse filme. Acho que é isso que acontece. Na maioria dos casos, ou os mais recentes, pelo menos. Eu não sei se eu vou dizer. Antes eu vou perguntar. Eu não sei se tem essa discussão que o remake ele é válido quando se tem algo novo a dizer sobre uma história antiga. Eu não sei se isso é de fato, mas e em cima disso também já digo, eu acho que o remake ele acontece pela visão diferente do diretor, ou, enfim, das pessoas que estão participando do filme. Por serem pessoas diferentes, logo esse remake acaba tendo uma trazendo algo novo por si só. Eu não sei se eu respondi a pergunta que eu fiz, mas enfim, deixa. Pra mim, é que é isso que eu disse, que vão ficar uma espera pobre, mas quando eles se arriscam a adicionar alguma desses remakes, se for desses filmes mais icônicos, pô, se mudar uma vírgula do filme da obra original, os fãs vão cair de pau dizendo que é horrível, que a história original não é assim, então fica assim, sempre fica esse impasse. Se não muda, fica algo vazio e é ruim. E se muda também, sacou? Pelo menos pelos fãs mais chiitas. Ah, então é uma armadilha, né? É, eu acho que a melhor opção seria ou não fazer, ou escolher muito bem como vai fazer essa coisa. Coisa que não tá acontecendo. Eles pegam um avulso, um monte de filme genérico, tipo Godzilla, e fazem a cada 3, 5 anos, ou King Kong também, faz um filme diferente. Que é nem sempre, acho que é uma merda a maioria. Sim, mas em alguns casos eles também dizem, né, ou os produtores ou o diretor diz que o remake ele é uma homenagem, né? E depois a crítica vem metendo o malho nessa, entre aspas, homenagem, dizendo que esse remake ele foi uma destruição de um clássico, né? Como, por exemplo, houve uma proposta há um tempo atrás de se fazer um remake de Dançando na Chuva, mas os fãs do filme, porque existem fãs de Dançando na Chuva, como também existem fãs de A Noviça Rebelde, eles simplesmente disseram que isso seria uma destruição, que eles iam fazer campanha contra e blá blá blá, e acabou que o projeto foi meio que engavetado, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, senhor Delahir. Remake pode ser considerado uma homenagem, um tributo, né, ao filme original? Ou ele, na maioria das vezes, ele é uma destruição da ideia que se tinha do filme original? Não, eu concordo que o remake pode ser uma homenagem. Só que, qual o problema em você fazer um remake? É, você pegar Dançando na Chuva. Dançando na Chuva é um musical... E hoje em dia, sei lá, será que as pessoas curtem musicais? Ô filha da puta, entendeu? Filha da puta, não é dançando na chuva, é cantando na chuva. Ah, dançando, cantando, toda a mesma merda. Toda a mesma bosta na chuva. Toda a mesma bosta. Então, tudo molhado, né? Tudo molhado. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, porra, mas naquela... É igual você falar de sapateado no começo do século XIX. Porra, era a sensação, mas será que vale a pena você fazer um filme de sapateado hoje? Por mais que você queira homenagear aquela peça, então vai tudo de acordo com o que a sociedade, o perfil do telespectador hoje gosta, sabe qual é? Se antigamente os filmes eram mais parados, mais cadenciados, De repente, hoje não, sacou? Hoje o filme tem que ter explosão pra lá e pra cá, o herói matando o vilão, quebrando a cabeça dele. Pra mim, esse é que é o problema. Por que que tem de Entendeu? Ter? Né? Por que esse vilão clichê? Porque atualmente é o que dá dinheiro. Mas aí ele tá, dá dinheiro mesmo? Porque a gente tá numa situação estranha hoje com relação ao cinema, pelo menos, né? É que qualquer merda que você faça, desde que você não estoure o roteiro, né? Dá dinheiro. Desde que você não estoure o orçamento. Dá dinheiro. Porque tudo agora tá rodando o mundo inteiro. Pearl Harbor deu dinheiro. Cara, Transformers dá dinheiro. É, Transformers deu dinheiro. Pô, Motoqueiro Fantasma 2 se pagou. Sim, mas Transformers é aquela coisa, ele se junta as coisas que o que dá dinheiro hoje em dia, que é explosão, sei lá, alguma fase de efeito. O boi é Megan Fox. Mas ele falou. É, mas ele falou aí de sapateados. Por exemplo, tem o Footloose, que eu vou cagar uma regra agora, porque eu não lembro desse original, apesar de lembrar da música, então não sei se eu assisti ou não. Que eu não vi a adaptação, mas se duvidar, vai ser algo bem parecido com aquele filme da Disney, de. Eu vi a adaptação, mas eu não lembro do original. Então, assim, se for um filme parecido com a Disney, eu não me surpreenderia, porque é o que vai dar dinheiro, porque o público mais jovem, mais retardado, digo, gosta dessas coisas de menininho, essas tramas, sabe, que se repetem de filme em filme. Então, eles não vão querer arriscar a fazer um roteiro diferente quando podem pegar algo que dá dinheiro, que dá certo, mesmo que seja algo pobre, mesmo que a crítica caia em cima dizendo que é uma merda, quando der dinheiro estão fazendo, não tem onde correr não. Mas aí que tá, aí é que entra aquela questão do mais do mesmo, porque pelo que vocês estão falando, quando se começou essa história do remake, se apostou num determinado estilo, né, aumentar o número de explosões, investimento em computação gráfica, fazer uma espécie de algum tipo de resuminho da história. E aí só se repete isso incessantemente em filmes que já deram certo, pra ver se você aumenta o lucro, né? E isso de fato tá acontecendo, que esse é o meu verdadeiro incômodo, porque se gasta mais, né, numa história que aparentemente já deu certo, você muda certos elementos dessa história, tornando essa história às vezes idiota, e o lucro, se você for comparar, né, com o poder aquisitivo de uma época e outra, e teve um site desses aí que já fez, esse lucro, na verdade, ele não é tão real quanto os defensores de ideias de mercado costumam dizer. Entendeu? Então, há um problema de ordem técnica aí. Né? Porque não é simplesmente você pegar o negócio e transformar, modernizar, atualizar, mantendo-se os caracteres básicos da história, né? Que vai fazer com que dê certo no final das contas, né? Porque o gasto costuma ser estrondosamente maior, né? E cara, mas assim, mas eu concordo com você quando você diz que, porra, é necessário. Por que não pode fazer como antigamente? Essa ideia de o povo não gosta, mas o nego fez pesquisa pra ver se o povo não gosta, etc, etc. Mas, cara, o que eu percebo é que Hollywood hoje em dia tá pensando. Quer dizer, quem tá pensando por Hollywood são os investidores. E os investidores, independente se vão analisar alguma pesquisa de mercado ou não, eles vão chegar, cara, olha só. É, pra mim, super-herói agora tem que quebrar a cidade. Tem que falar palavrão, tem que socar todo mundo, tem que beijar a mulherzinha. Tem que matar o vilão, entendeu? Tem que quebrar pescoço também. Tem que quebrar pescoço, essas coisas todas. Então é porque o público quer ver isso. Esse negócio de ver o super-herói hoje em dia defendendo os bons costumes, não minto, essas coisas todas. Eu luto pela verdade, justiça e o American Way of Life, entendeu? Uhum. De repente não funciona mais. Então o cara quer saber o seguinte, cara. Investimento, eu vou vender quanto fazendo um filme de super-herói? Porra, eu vou gastar não sei quantos milhões. Tá, eu já vi que a galera gosta disso. Então, no mínimo, eu tenho que ter 250 milhões de volta. Entendi. Mas eu concordo com você, mas aí quando você diz que há necessidade. Mas aí a expectativa é baixa, né? Sabe? Porque o que eu tô defendendo, na verdade, é que não há uma necessidade de se fazer remakes a menos que você não tenha roteiristas suficientes pra se trabalhar em Hollywood, né? Aqui, eu vou fazer uma ressalva aqui que eu lembrei de um filme que é remake, que, claro, vou cagar de novo a regra. Apesar de eu não ter assistido o original, que é muito velho, eu achei válido fazer um remake, porque foi um tempo bem grande, acho que foi 30 anos, que é o Cassino Royale 007, que é o primeiro, não sei se vocês devem ter assistido, mas eu gostei desse... Do remake. Dessa franquia, dessa franquia nova, fez todo, pegou todos esses antigos filmes, que, tipo, o terceiro, o segundo, eu achei uma merda, mas o primeiro eu achei foda, cara, e o intervalo que teve do primeiro original pra esse, porra, foi mais de 20 anos, então aí eu achei válido. E já algo, aí sim seria algo, porque aí vai pegar um público mais novo, mas não adianta pegar e fazer um remake de algo que, sei lá, tem 5, 10 anos, que é um tempo muito pouco. E não vai adicionar porcaria nenhuma, nem tanto, nem efeito visual até. O que acontece? Foi o primeiro filme com o Russell, o Daniel Craig, não é? Daniel Craig. Daniel Craig, sim. Então, mas aí no caso, a gente pode botar um parênteses aí nesse filme, porque assim, era um novo filme do Bond com um novo ator, então precisava de uma nova roupagem, entendeu? Então. Não, porque acho que é Pierce Brosnan, né? Ele não. Acho que continuaram. Ele continuou. Não foi do zero. Ele simplesmente conseguiu levar, acho que, a série lá de livros, né? De livros que foi baseada. Sim, é uma série de livros. Então, se eu não me engano, o principal a gente já pegou o bonde andando. Entendi. Então, talvez não precisasse. Ou seja, em alguns casos raros, né, os remakes, eles servem como mais... Pra dar um gás, né? É, pra dar um gás dentro de uma determinada franquia mais longa, como é o caso do 007. Mas isso. Por exemplo, aí, Star Trek. Né? Havia necessidade de um remake? Barra reboot? Eu nunca fui fã, então não posso opinar muito. Eu não assisti, mas acredito que sim. Eu assisti um pouco da série, e a série, porra, é muito antiga. Eu me refiro aos filmes. Sim, mas, porra, qual foi o último filme do Star Trek? Foi em que ano, caralho? Nos 90? Com o original? É, deve ter sido na década de 90. Então já deve ter uns 20 anos, provavelmente. Então já tá, acho que já seria uma boa hora de pegar os novos... O último acho que foi Nemesis, só eu não lembro de qual ano. Sim, sem contar esses que saem pra DVD. Eu acho que seria bom, sim, pra pegar os novos fãs, porque não... Ninguém ia ficar... Aqui, o Nemesis foi de 2002, cara. Então esse aí eu já não considero. Já é uma outra formação, não é? Tô falando da formação clássica. Acho que foi anos 90, finalzinho dos anos 80, por aí. Então já tem mais de 20 anos, já tá na hora de dar uma nova roupagem. Eu também concordo, já tem um tempo bacana pra fazer um... Realmente um novo filme. Se fosse fazer um do Nemesis, provavelmente, aí seria desnecessário. É, mas e casos problemáticos, assim, e que são muito queridos nossos, como, por exemplo, o filme do Hulk. Você teve uma versão com o Eric Vesgubana, e depois você teve outra com o Magrelo do Edward Norton. Cara, eu preferi mas isso daí... eu preferi o Edward Norton. Cara, eu não gostei de nenhum dos dois, cara. Vai tomar em seu cu. Pô, tu tá afim de me comer, né? É a segunda vez hoje. Não, cara, só pra deixar claro, entendeu? Que a comunidade homoerótica, às vezes ela me deseja, eu entendo isso. Não, cara, eu lembro aqui que o Hulk Dong Lee saiu no mesmo ano daquele Todo Poderoso. Aí eu não consegui pegar a sessão desse Hulk e fui pegar esse Poderoso. Aí quando eu saí assim, fiquei assim, porra, que desse do Hulk, fiquei meio arrependido. Cara, depois que eu assisti, velho, essa merda, eu fiquei tão feliz de não ter pego aquela sessão, velho. Mas tão feliz. Pô, que não, na boa, aquele filme é uma merda, deveria ser excluído. Ali, realmente, a melhor coisa que fizeram foi ter feito um remake, apesar de terem desconsiderado novamente, apesar do remake ter sido bem melhor do que o anterior, né? Desconsideraram de novo, agora... Nessa altura do campeonato, eu já não acho válido fazer um novo filme de reboot, mostrando como é que a porcaria do Hulk nasceu. Então agora eu já não acho considerável. Certo. Mas acho que pra época o do Norton foi bacana, assim. Não, eu tô perguntando até pra poder entender a opinião de cada um, porque eu sei que o Delahir, por exemplo, ele gosta do filme do Ang Lee, né? Mas ele vê o filme do Ang Lee como um filme sério? Conceitual, né? Sério? Sim. Ah, explica isso, não, Delahir, como um filme conceitual. O que não, o Ang Lee... Exatamente, pra... Deixa eu tentar explicar. Tá. O que o Ang Lee tenta fazer em alguma medida é transpor a linguagem dos quadrinhos quase que sobreposta à linguagem do cinema. Então, a grande sacada do Ang Lee, o grande mérito do Ang Lee no filme, é que ele realmente consegue fazer isso em termos de linguagem cinematográfica. O problema é que a história do filme se esvazia, né? Você vai ter um Hulk enfrentando poodles anabolizados, né? É horrível aquilo ali. E o Zax se travestido de pai. É, o vilão é o Zax. Não sei se... Tem uma outra coisa que, porra, você também tem que levar em conta que o intuito do segundo filme com o Norton era já pra introduzir, né, a prévia dos Vingadores, né? Sim. Então também tem essa. Então foi quase que necessário fazer aquilo ali, independente do ator, da história. Sim, mas aí que tá, pra mim, cara, falhou. Mas olha só, Gama. É mais ou menos o que eu tô. Que o Hollis tá comentando, por exemplo. O problema do que eu digo no Hulk do Ang Lee é o seguinte. Eu tento resumir dizendo que ele é um filme muito cabeça. É um filme muito cabeça para um filme de ação. Em compensação, o do Edward Norton é pura ação, entendeu? Já eu acho o contrário, velho. Hã? Qual é o problema filosófico no filme do Edward Norton? E pergunta: o que é cabeça nesse filme do Ang Lee? Que eu nem, até agora, deve ser muito bom. Eu não entendi nada. Peraí. Vamos pôr alguns filmes, alguns pinguinhos no is. Filme cabeça não é filme bom. Tá? Nossa, exatamente. Por exemplo, o Jabor faz filme cabeça e é um merda. Porra. Tá. Pelo amor de Deus. Não, uma coisa não, quer, não, não, tem, não tem a ver com a outra. O problema é que o Ang Lee, dentro do filão super-heróis, né, ele arriscou muito. Ele fez algo que o público não esperava que fosse feito num filme de super-heróis, que é um filme cabeça. Não, eu quero que ele me defina o que seria o filme cabeça, tá. Nesse sentido. Porque eu não. Porque pra mim foi um filme só de ação, do Hulk pulando, do deserto, batendo em cachorro. Eu não vi nada demais, nada de complexo, nada de cabeça, eu quero que alguém me defina. O filme do Ang Lee, né, além de ser um filme que trabalha com esse limite entre as linguagens, né? Ele trabalha também com a questão do poder, porque há certas cenas em que você não consegue dizer de maneira clara quem é que tem mais poder. Se é o Hulk, o Zax, pai do Hulk, ou o General Ross, né? Porque tem certas questões ali que, se o filme caísse para um lado ou para o outro, né, você ficaria completamente em dúvida do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, né, em termos de CG, falando puramente CG, é um dos piores filmes em que o CG é usado, porque o Hulk pula quilômetros e quilômetros de altura e cai igual uma bailarina. Não tem efeito no solo. Vocês repararam nisso no filme? Ele tem classe. Depois que ele falou, ele tem. E às vezes ele não tem sombra também, é engraçado. Ele é Hipólito. É, Diego Hipólito, né? É quase a Andanha do Santos. Eu imaginei agora. Eu imaginou a Daiane usando o Hulk, né? Olha que as pernas dela são bem parecidas, viu, cara? Bom, mas voltando ao assunto, né? Que nós estamos falando de remake, não somente do filme do Hulk. E ninguém me explicou porque que é um filme cabeça, porque eu não entendi. Por conta da discussão sobre o poder, cara. É só isso. Nossa, isso fez o filme ser cabeça, cara? Cara, o filme do Almodóvar, que é considerado um diretor cabeça, o cara é tarado numa mulher jovem, a mulher jovem tá em coma, ele vai lá dar uma pedocada nela, ela tá grávida. Isso é um filme cabeça? Bom, até agora não. Contextualizado, não sei. Não é um filme cabeça. Aí é que tá, no contexto do filme do Ang Lee, essa discussão de poder, ela suscita uma reflexão que vai para além do filme. O problema é que a execução do filme está aquém ao que o Ang Lee propôs. E no caso do Edward Norton, piora mais ainda, porque ele só tenta colocar aquilo como um filme de ação. Não. Não, velho, eu vi mais uma carga dramática no Edward Norton. Não, velho. No Edward Norton, não no Hulk. É, foi uma tentativa. É, uma tentativa. Não. Sim, mas o Hulk não tem por que fazer porra dramática com um ser gigante de, sei lá, 2 metros. Você pode fazer. Você podia não, pegar não, a roupa e eles, botar no cinema. Eles quiseram focar. Ah, sim, eles quiseram focar no. No David. Porque a homenagem é David Bruce Banner. Porque Bruce é o nome de viado. Ai, cacete. Isso foi no seriado. É, no seriado. Né? É, porque ele se baseou no Hulk do seriado. É porque na época do seriado, diziam que Bruce era nome de viado. Isso, então eles mudaram pra dele. Ele não viu o que o House falou, não? E um dos maiores jogadores da época se chamava Bruce, mas deixa pra lá essa história. A questão é a seguinte, nós temos uma grande seleção de filmes, né? Que nada mais são do que remakes e alguns que o grande povo aí não sabe. Gama, me cite um aí, um remake que você lembra aí de cabeça. 11 Homens e um Segredo? 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Novo Segredo, né? Não, acho que é só o primeiro outro que é remake, acho que não houve. Ah, eu também acho. Uma versão anterior. Não sei, mas 11 Homens e um Segredo, fala dele aí um pouco. Cara, essa porra desse filme de que ano, velho? 2000 e quanto? Porra, eu não assisti o original, essas porra antigas, só fiquei sabendo muito depois que era um remake. Quando eu assisti, eu realmente achei bacana, tanto que me levou a assistir o segundo. Mas eu não tô lembrado agora do elenco, mas é um. Pelo que eu entendi também, entra na regra que eu disse, que é um. É de 2001. É um remake. Aí, ó, é um remake que, porra, foi um bastante tempo depois do original. Que eu acho que é válido, tanto que poucas pessoas sabiam que era um remake. E é um filme bom. Qual filme? 11 Homens e um Segredo. A versão original dele foi feita por uma seleção de atores totalmente canastrões, né? Não sei se vocês sabem disso. Todos eles eram muito criticados na época por serem canastras ao extremo, né? O engraçado é que na versão do remake também só pegaram atores canastrões. Fazer essa piada, né, cara? Cara, eu não sei se foi uma piada, mas eram atores que eram considerados galãs, né? Tanto numa época quanto na outra época, tá? Tanto na versão original quanto nessa versão mais recente, e que em sua grande maioria são canastrões, assim, de marca maior. Ah, aí o Brad Pitt, eu gosto dele, não é o canastrão. Dá pra ele, então. Nossa, o que? Tá com ciúme, Abra? Dá pra não, ele também. Dá pra ele também, exatamente. Não, obrigado. Dá pra mim. Minha religião não permite. Ah, então dá pra mim. Coisas. Porque eu sou seu. Porque, mentira. Mentira, que a sua religião diz que, não, que pode ficar virgem antes do casamento. Dar o cu não tem nada a ver com isso. Hã? Então, é você Hã? Pode dar o cu. O que você tá se falando? Se é verdade, nós aí. Temos um vídeo para provar. Vamos colocar o vídeo no podcast. Né? Do que o Delahir tá bem falando? Bem lembrado, Delahir. Eu vou te passar o link. Pera aí, filha da puta. Vai falando aí que eu vou te passar o link. Não passa o link, não. Ebony Spider, é uma musiquinha. Ebony, diga outro filme que é um remake. Eu ia pedir pro Delahir falar primeiro, mas como eu sei que ele é um cara muito camarada, ele é capaz de falar do meu. Então eu vou falar logo. É o Vanilla Sky, que foi um remake do filme Abra Los Olhos. O espanhol do Agreste não está muito afiado. Certo, seu espanhol então, de Belém. É. Então... que foi um exemplo de um filme, assim, o Vanilla Sky, ele é um filme de 2001. É, a primeira vez que eu vi o filme foi no SBT até. Achei incrível o filme, trata justamente dessa coisa do sair da realidade, né? Tratar o mundo como Enfim, essa coisa da realidade ou sonho, né? Deve ser um filmão, né? Porque pra ver dublado e achar sensacional. Pô, foi no SBT, cara. Eu gostei. Na época. No Grande Clássico? Não, foi antigo, nem tinha essa coisa de. Faz muito tempo. Meia-noite no cinema. Será? Eu não lembro. Então assim. E quando veio o Vanilla Sky, achando que fosse uma coisa melhor, ou enfim, mais atual, o filme me deixou muito a desejar. Agora sim, eu cansei, eu dormi, não dá pra pegar os detalhes, eu hoje não sei pegar os detalhes, assim como todo mundo faz, de falar, filme foi chato por isso, até porque faz muito tempo que eu vi. Mas eu sei que a sensação foi muito ruim de ter visto o Tom Cruise acabar com o filme. Tela Ria, me fala de outro remake aí. Fúria de Titãs. É remake do? Do Fúria de Titãs de 81. Nossa, e qual é o melhor? O de 81. Por quê? Cara, sim. O Fúria de Titãs que lançou recentemente, quando eu falo recentemente, alguns anos, nada mais é do que efeito especial, cara. Um roteiro horrível. Chato. Massa, velho. É, exatamente. Já o de 81 tem uma... Qual é a diferença do 81? O do 81 tem uma história interessante, só que os efeitos especiais é que são merdas pra você comparar olhando hoje, né? E o remake de Fúria de Titãs é o contrário. Não tem um roteiro, mas o efeito especial é foda. E eu ainda por cima resolvi alugar o Fúria de Titãs 2, que é basicamente a mesma merda que o primeiro. Ah, vou tomar banho, Delarie. O 2 é bacaninha, até foi. Não, tá bom. O 2 é menos pior que o primeiro, pronto. Ah, tá, agora sim. Aí, cara, você falou isso. O que é foda pra mim é porque, como eu sou um rapaz noviço, né? Eu não assisti esses filmes antigos pra saber como a obra original, se é boa ou não. Mas você falou isso da história rasa, que é só visual. Lembrei Guerra dos Mundos, que eu assisti o filme e eu saí assim, nossa, que merda. Guerra dos Mundos é um dos piores filmes que eu assisti, velho, sobre Alien. E não precisa nem muito, né, velho? Porque eu fui pra assistir o filme. Um filme de explosão, Alien e tal, e eu achei muito ruim. Isso que é foda. Mas era ruim porque tinha o Keanu Reeves, né, cara? Você tá contando. Aí é um dia que a Terra parou. Ah, é verdade, é verdade. Guerra dos Mundos é com Tom Cruise. Com Cruise e com o cara que fez Goku, cara. Pô, esqueci o nome dele. Cara, é sério. Cara, olha só, eu tenho um problema sério com filmes com Tom Cruise, porque eu deleto 90% deles do meu cérebro. Tá certo. Eu acabei de dizer um. Quando as pessoas falam em Tom Cruise, eu me lembro de Top Gun. Just Shouting. O Tobey Maguire e o Vanilla Sky. E acabou. Não, quando você fala em Tom Cruise. Por que o Tobey Maguire? Não o Tobey Maguire que ele fez? Ah, é. Tobey Maguire, eu tô pensando num ator. Eu também. É Jerry Maguire. Ele imagina um pouco dos dois. Cara, sabe que eu falo Guerra dos Mundos, velho? Tem uma cena que eu fiquei assim, que merda. É uma que é porque o filho do Tom Cruise no filme, tipo, não, eu sou fodão, eu vou sair correndo aqui e vou lutar na guerra. Tipo, ele só entrou no filme pra dizer que ia lutar na guerra. E foda-se, cara. Ele não, sem preparo nenhum. Cara, é tão ruim. E sobrevive, filho da puta. Fala, Gama. E o Guerra dos Mundos é do Steven Spielberg, não é? Não sei se é produtor ou diretor. Acho que sim. Acho que ele é o diretor. Se você reparar, todos os filmes do Steven Spielberg, o filho ou o pai, tem um problema de relação entre filho e pai. Onde um tem que fazer alguma merda pra, vamos supor, ajeitar esse relacionamento. Dê outro exemplo aí pra ver se bate mesmo, vá. Ó, tem Guerra dos Mundos e tem. Eu não sei qual outro filme do Steven Spielberg. Acabou uma regra bem engraçada agora. Tubarão tem? Tubarão? ET tem? O Parque dos Dinossauros. Eu não lembro. É, Parque dos Dinossauros tem? Já da puta. Caga uma regra desgraçada. Pô, cara, já não basta o que eu falo, né? Não, o problema é que ninguém é macho o suficiente pra discordar de mim nos comentários, né? Fica o aviso aí, né, Dayada? Cala a boca. Deixa eu continuar. Ninguém é doido. Pô, vocês esqueceram de um clássico, cara. O moleque do Paranauê. Porra, Karate Kid, cara. Ah, tá. Ah, é verdade. Então, tu sai do Ralph Macchio, que é o nerd que se transforma em super-herói, pra pro filho do Will Smith que luta capoeira ao invés de karatê, ensinado pelo Jack Chan, cara. Ô, oh, mas é o Jack Chan, daí? Cara. Não, mas, ó, pelo que eu soube, esse novo, esse é um filme que eu vi o original, mas esse novo eu não vi, me falaram que ele não aprende karatê, cara. Ele, acho que ele aprende Kung Fu. Não, é. Já começou mal o remake, né? É, só pra pegar o comentário do Gama, foi assim, é mesmo, é brilhante, né? Karate Kid... Que aprende Kung Fu. Mas é que tá. Que aprende Kung Fu, mas que luta capoeira na escola. Puxa, né? É bizarro. É o MMA, tá? Praticamente. É bizarro. É quase o pequeno Anderson Silva. Que merda, né? É foda. Ele batendo, dando um de fodão, depois ia aprender Kung Fu lá com o Jackie Chan e no final do filme ele ia apanhar e acabar o filme, tá? Ele dança Paranauê de fato, né? Ficou dançando. É, assim. Ele levanta assim os bracinhos de ganso, pra tirar onda, e toma uma voadora. É, o moleque dos Paranauê, cara. É. Aí sim, viu? Aí sim eu assistiria, cara. Não, e tem um outro clássico também, que vivem fazendo remake deles, que é o King Kong, né? Cada vez que. Mas o King Kong é engraçado, porque eles não mudam em nada a história. Né? Normalmente eles simplificam um pouquinho mais. E cada vez que tem uma inovação técnica, se faz um novo King Kong. É verdade. Né? Criou-se o efeito Matrix. Aí vão lá e fazem um King Kong novo. Criou-se o efeito câmera lenta do Zack Snyder. Vamos lá e vamos fazer um King Kong novo. Porra. É, 3D, o 3D do Cameron. 3D do Cameron, King Kong novo. O filme pra ter remake, né? E o filme pra ser merda, né? Ah, sim. Aí cada vez pior. Cada vez ele piora. Cara, eu tenho medo de assistir filme de novo, que me falaram que volta e meia no filme, no mais novo, que é do meu caso. É meu caso do Senhor dos Anéis, não é? Diretor? Sei lá. Então, me falaram que tem várias cenas do filme que parece que o King Kong é de um tamanho, e no outro parece que ele é menor, é maior. É igual o Hulk do Lang Lee. Ah, mas o Hulk tem a desculpa que quanto mais nervoso ele fica maior, né? Não, é essa. Toma banho, Gama. Ah, mas talvez eu tô dizendo. Existe uma justificativa pra algum tipo de erro. Ninguém vão não existe, velho. Você vê que ele fala bonito, né? Toma banho, Gama. Senhor Delarrie, tem mais alguma. Tem mais algum que venha a sua ideia? Sim. Remake? Não, filha da puta. Cara, tem. Ah, qual? Eu tô com três na cabeça aqui. Que é delícia, Deixe-me Entrar. Ah. Deixe-me Entrar, muito bom, mas o finlandês. Ah. O 4, acabei de lembrar. O Deixe-me Entrar. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ah. O Quarentena, que seria o remake do Hack. E qual que é o outro? Não sei. E tem um outro também baseado, que foi remake. Enfim, então vou pegar nesses três. Que eu não tô lembrando do quarto. Que é a necessidade que o americano tem de fazer remake de filmes estrangeiros pro público americano. O Chamado, sendo que, assim, é um exemplo. Vanilla. É, o Chamado, o Grito. Só que o assim, grito. Só que eu tenho na cabeça mais fresca o Homem que Amava as Mulheres, como o... Não, o Homem que Amava as Mulheres não. O Quarentena e o Deixe-me Entrar, porque assim... É literalmente idêntico. Ué, Vanilla. Sabe? Não tem nada de diferente, cara. Se for pra fazer pelo menos um remake, que põe, sei lá, com as características dos americanos, o que foi, entendeu? E a pessoa, velho, que louco, um remake de Cidade de Deus pelo Michael Bay, velho. Nossa, esse é fantástico. Um remake de da hora. Cidade de Deus pelo Michael Bay. Cara, isso é uma merda. Não, cara, mas quando o americano faz a versão dos filmes, tem que trazer tudo pra New York, sacou? Ah, tipo Constantine. É, ou então o futuro Akira, que vai ser em Manhattan, eu acho, né? Ainda querem fazer essa porra. Em vez de ser New Tokyo, será New Manhattan. New Manhattan? Sim, cara. Tá. É, cara, você não sabe o Akira, sei. Caralho? Então, roda em New Tokyo, né, nessa original. Quer colocar em New Manhattan. Como queriam também fazer um filme do Death Note, né? Que tem uma versão japonesa, querem também. A Warner tem os direitos. Então eles queriam. Queriam não, né? Tinha um boato que eles queriam fazer a versão americana. Então provavelmente imagine aí já alguma coisa em alguma cidade famosa, né? Nos Estados Unidos. Aí tem que pensar assim, uma cidade de Deus no gueto americano. Ah, então vai ser Michigan. Nova. Ah, tá. Nossa. E isso aí ia sair melhor, ia ser bacana. Não, mas aí... Não tem nada a ver, mas ia ser bacana se fosse em Nova York. Pô, de novo. New York. Não, eles vêm colocando essa porra Nova York. Pois é. Essa piadinha. Oi? Onde foi? Eu pensei que tivesse inventado essa piada, que droga. Não, tem uns filmes que eles falam Nova York. Droga. Copiaram de mim. Ah, claro. É porque eles têm a máquina do tempo, né? Não, é uma piada tão bem elaborada que ninguém nunca gostaria da piada assim, ninguém. Não, eu tô com inveja de você, mano. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Porra. Morram. Tá bom assim? Você fica feliz com isso? Tá bom. É, agora, voltando ao assunto que interessa, né? Aliás, qual é o assunto que interessa? Ah, sim, remakes. Você quer o Batman? Não, Batman não interessa pra mais ninguém. Batman agora só. Só em 2018, quando eles resolverem fazer um outro remake. Ih, será que gente vai existir até lá? Eu vou, eu nem saio de casa. Tem gente que não vai se aguentar. Ah, ela vai implodir. Ou ele explode igual a mulher do Saramandaia, né? Ou ele vai implodir igual o Krypton. Cara, pô, vou emagrecer, vou ficar gostoso pra caralho. Ah, é? Então tá bom. É. É, quem vai te comer? Teu pai. Cara, olha só. Vai ficar gostoso? Eu vou dizer quem é que... Outro remake. Fala outro remake. Não enche meu saco. Outro filme? Outro remake? Bravura Indômita. Cara, Bravura Indômita. Alguma coisa que a nerdaiada conheça, tipo Planeta dos Macacos. De Planeta dos Macacos é uma coisa que vem na cabeça, é o Origem, que eu gostei. O Raul é muito filho da mãe, ele pergunta pra pessoa. Eu pergunto, se o filho da puta esquece que ele tá no podcast responde. Nerd, aí eu já dou a resposta aí também. Ele vai responder. Exatamente. Eu sou um filho da puta. Mas o Planeta dos Macacos, você gostou do primeiro filme? Do primeiro remake? Olha só, eu não vi os originais. Eu vi o remake do Tim Burton, mas não lembro. Eu só sei que tem o Michael Jackson lá. E eu vi o Origem. O Origem eu gostei. Você gostou? Você não viu a série. Você não viu a série original? Não. Não, também não. Você não viu então, o primeiro filme? Não vi o primeiro filme, o original, e nada. O sobrevivente descobre que ele tá em Nova York. Exatamente, mas assim, eu sei o final, essas coisas todas, mas eu não vi o filme, então não tem como eu comparar. Cara, faz que nem eu, fala que o novo é melhor e acabou. Então, o Planeta dos Macacos novo é bem melhor, cara. Mais dinâmico, tem explosão e o cara mata o vilão. Não, os efeitos são bem melhores, né, cara? Perfeito? Pô, tem comparação. Mas agora, só pra terminar o podcast, porque já temos o tempo necessário pro editor mandar me fuder. Né? Que é sempre isso. Pô, peraí, uma hora de conversa e a gente não falou quase nada, mas foda-se. Eu tô cansado, meu peito não sobe mais, vou ter que tomar Viagra agora. Então eu vou pedir pra vocês dizerem um filme cujo original seja melhor do que o remake. E por quê? E por que vocês acham? E suas considerações finais, como sempre. Então vamos começar educadamente com o convidado. Gama, por favor, suas considerações finais. E o seu filme original melhor que remake? Caiu? Caiu? Tá, senhor Della Rio, fala aí. Deixe-me entrar. Qual é o remake? Caraca, ele não esquece se deixe-me entrar. Caraca! É porque toda vez que ele vai na boate gay. Alô? Entendeu? Ele fala, deixe-me entrar. Olá, Gama. Suas considerações finais, por favor. Não, deixa o brother terminar. Então vai, senhor Della Rio. Vai, gordo. Então, deixe-me entrar, do que é da garotinha que tem um problema. Que... Ah, foda-se o spoiler, que é uma vampira. O filme é baseado na amizade entre essa vampira e um garotinho que é isolado, tem uns problemas sociais. E minha conclusão final é que o Papa tá aí, minha gente. E segundo a Jornada Mundial da Juventude, quem for no evento vai ter todos os seus pecados perdoados. Tá bom, tá bom. Isso é pecado? É. Gama, por favor, suas considerações finais e seu filme. Não faço ideia, não lembro de filme nenhum que eu tenha visto o original. Tá, seu jabá. Ah, acessem Luminerds, ótimo site, visito sempre. Tá bom, tá bom. Ebony Spider-Man, suas considerações finais e o seu filme original, melhor que remake. Vingador do Futuro. Por quê? Ah, porque sim. Ah, vale, vale. Essa justificativa? Ah, esse... Pô, esse... Tá bom, ah. Cara, eu... É porque, na verdade, eu não vi o... remake. O remake, ah. Mas assim... Eu até não vi por conta de todo esse burburinho que tava sendo dito. Que foi uma merda. Que não sabe, o cara não sabe atuar. Não tinha a mesma pegada do Stallone, do Schwarzenegger, enfim. Ah. A única coisa que eu acho que foi que deve ter sido muito ruim pro filme foi a ausência da Sharon Stone. Fora isso, eu não sei, o que falam é que o filme é muito ruim. Certo, eu sou o Dr. House, e pra mim o melhor original de todos é Blade Runner do Caçador de Androides. Nenhum remake vai conseguir... É uma merda, cala a boca! Chato. Nenhum remake vai conseguir chegar à complexidade de... É porque você não tem maturidade pra isso. Você ainda é um pequeno garoto Robin. Sou um menino ainda, rapaz. Você ainda é um menino cheirando a leite com pera. E devo dizer que todo mundo sabe que toda gravação, né? Você tem uma conversa paralela que a gente vai fazendo no chat do Skype, né? E eu vou citar somente uma frase e vou pedir dois... Para os ouvintes descobrirem de quem é o autor da frase. A frase que soltaram aqui no chat paralelo foi: o Papa já foi viado. Por favor, senhoras e senhores, vocês tentem descobrir. Fala, senhor Dallari, para eu terminar logo essa bagaça. Aproveitando, um remake que Neguinho fez recentemente, que eu achei uma merda, é de um filme que o personagem se chama Perry White e botaram um negro. Você é racista, cara? Por que ele não podia ser? Não, cara. Aí. Não, o problema não é o Perry White ser negro ou não ser negro. Não é isso. O problema é o filme todo. É o filme todo. Mas a gente tá falando de qual filme? Nenhum, né? Ele tá falando do Homem de Estilo. Homem de Estilo. Do Homem de Estilo? O Homem de Estilo. O Homem de Estilo. Ah. E por sinal, puta que pariu. Mas... Cara, quer ver um filme que a gente não falou? Qual? Qual filme? Porra, aqui tem uns três títulos aqui no Brasil, dois títulos. Batman Begins, Batman Começo. Não, filho da puta. O de terror, que era do mesmo diretor do Homem-Aranha. Uma Noite Alucinante. Isso. Evil Dead. Isso. Evil Dead, que teve agora um remake. Alguém assistiu? Não, o remake? Não, vi o remake. Até porque então, Evil Dead é sagrado. Então vamos dizer aí que o... Então eu mudo minhas condições finais. Eu digo que o original é melhor, mesmo se ter assistido o novo, e digo que o novo é uma merda. Pronto, é isso aí. Então tá bom. Então ele construiu todo o podcast falando essa mesma, a mesma ladainha de que o novo é sempre o melhor, pra chegar agora ele pegar e desconstruir tudo. Porque que ele disse. Toda não, seu cu, cara, eu não falei nada disso, que o novo sempre é melhor. Caraca! Eu apenas citei os filmes que eu tinha assistido e eu tinha gostado. Como eu também falei dos que eu não tinha gostado. Cara. Chega. Estamos terminando mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Vão todos para o... E outra coisa, o Ebony original é muito melhor que esse Ebony que tem aí. Valeu, tchau. Enquanto isso, na sala de justiça. Eu chamaria o Joker, assim, tipo, pá, botava ele agora, ele, que isso, qual é a data da filme agora, rápido, vai! Ele tinha que... aí desligava ele, aí desligava, não, foda-se, aí desligava ele na conversa. Não, ele tá gravando lá naquele blog pequeno, enquanto o nosso blog só cresce e domina a blogosfera, aquele tal de Baile dos Enxutos. Não, cara, e falar nisso, eu ouvi o podcast sobre o Superman. Ah. Vocês tiraram toda a parte boa, cara, que a gente falou daquele senhor. Aquele que era quase o Steve Jobs. Porra, esqueci o nome dele, que coisa. O Ashton Kutcher? Não, cara, falando daquele senhor que é quase neve e foi expulso. Ah, não. Sobre isso a gente não pode falar. Sobre isso a gente não pode falar. Eu fiquei torcendo pra ouvir essa parte, não, cara. Nós temos questões contratuais, a gente só faz umas graças. Enquanto isso, na sala de justiça. Então, resumindo, bom mesmo é o Hulk do Loferino e vamos voltar. E vamos voltar ao filme. Ah, então por isso que o Bruce Wayne. Ah, tá, entendi. Ah, por isso que ele comeu o Dick. Por isso que ele comeu o Dick, que Dick em inglês pode significar pinto. Oh! Tá, por isso que entendi. O Frederico Burton, aquele cara da Sedução dos Inocentes, é um viado enrustido. Ele queria, na verdade, era dar o cu pro Bruce Wayne, mas tudo bem. Mas vamos voltar à história. Aqui no nosso IlumiCast. Enquanto isso, na sala de justiça. É, cara, também tô indo nessa fase. Mas já. Tu tá gordo, cara, tu nem vê teu pinto. Ah, tomar no cu. Você com essa barriga do caralho, fica falando do meu peito e a tua barriga, amigo, também. Mas, amigo. Você deve ter uma miromba do caralho, porque com a tua barriga você consegue ver teu pinto. Caraca! Olha só, tem duas coisas. Primeiro, eu tenho genes negros no meu sangue. Segundo, caraca. Eu bebo, você não. Você é gordo porque você come. Eu sou barrigudo porque bebo. O meu problema é só parar de beber. Eu perco a barriga, o seu não. Caraca, o Delay surtou, cara. Quando não surta comigo, cara. Quando alguém não surta comigo. Eu não tô surtando. Não, tu começou a gritar igual uma bicha, cara. Mas posso voltar ao podcast? Muito obrigado. É. Ah, é, né? É verdade. Acabar de gravar essa porra.